objetivo é mais, bem mais, ele é 10. Nunca pense em desistir, sempre deve insistir. A vida é muito mais bonita assim. Todos e